Capítulo 23. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas, que aplacavam a sede. Toma-se uma por semana, e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E que se faz, então, com 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, pensou o príncipezinho, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando, passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte.